Então, mano, vai vendo, ó, truta. Aquele vacilão ontem lá conspirou na quebrada feia. É mesmo, mano, meu. Mano, vou falar pra você, Cássio. Porque esse maluco já tá guardado, tio. Esse maluco já tá pedido já faz tempo já, mano. E é o seguinte, de hoje não passa. Não, e deu uma faia também, né, meu? Vai vendo só como que é, né, mano? Dá pra sair daí. Terra do frio da garoa, São Paulo submundo. A fumaça que sobe é cultura dos vagabundo. Constantemente luto, buchicho que leva a morte. Zóio grande na divisão, dupla Q dos carros forte. As cadeias sem espaço físico, mente deprimida. Polícia que mata, mas quer gripe suína na madrugada. Zumbis muito loucos de crack, olhando pro sarau do quintal em busca do butinite. A senhora que chora com o filho viciado, direto tem cobrança na porta do barraco. Tem maluco que entrou no game, é flor da pele, os nervos. Não preciso matar ninguém, assalto com êxito. Fuga pelas alamedas dos jardins. Fizeram testemunhas as imagens do chafariz. Tudo ilusão, vida do crime, pura ilusão. Às vezes dá certo, tem outras que manda pro caixão. Que vem fácil, vai fácil, doidão, presta atenção. Eu sei que é difícil trabalhar pro patrão, mas eu vou fazer o que preciso, ganhar o pão. Minha família depende de mim, sangue bom. Labirinto na caminhada, rua sem saída. Faz parte da rotina, apesar de várias citas. Não vou perder meu tempo falando mal de ninguém. Sou sujeito homem e me saio muito bem. Segundo ditado que diz, ouve mais, fala menos. Que aprendi na cadeia através de outro detento. Terra da ganância, desigualdade social. Porcos farelo come São Paulo capital. Tijuco Preto, Oliveira, Parque Santa Amélia. 211R, Jardim Mabel e Nélia. Em Costa Norte, tenta sorte. Não vai brincar representando os bairros do Itaim PTA. Que fica depois de São Miguel, antes de Itaquá. É só prestar atenção, observar. O sol nasce lá. O sol nasce lá. Pensa, mãe, e que Deus ilumine a caminhada. Vigia cada pedra que rola no chão da noite gelada. Na madrugada elas podem se encontrar. Olho por olho, dente por dente pra sumaria. Meladinho na mente da rapaziada. Parece normal, mas dominou a quebrada. Cinco conto o resto da cocaína empastada. Consumidores em crise de abstinência entregam sua alma. Vida perdida que pra Deus tem solução. Peça perdão, tenha fé, abra o seu coração. Ladrão, em busca da salvação. Porque o destino cê já sabe é cadeia ou caixão. Mas quem sou eu? Outro mano que viveu. Passou no corredor da morte e sobreviveu. No apocalipse, bateu de frente com ateu. Entre a paz e a guerra, um simples plebeu. Rapaz comum que mora na rua de terra. Quando chove é lameira, pobre e humilde, mas não um refém do sistema. Corro com as linhas de frente. E o injusto vai ser degolado consequentemente. O psicológico engatilhado, ideias disparam. Um, dois, mão pro alto, a sua mente tá tomada. E o ambiente no clima de tensão. O Zé Povinho louco para que desligue o som. Sem perdão, é clássicos da quebrada. Tá no sangue, o som tá na caixa. Ideia certa, delatada. Plano vida não é palavra psicografada. A visão do mundão, malandragem é viver. Egito de escravidão, preciso sobreviver. Libertar o meu povo no tempo de Deus. E ele vai guiar o caminho a percorrer. O inimigo já pode saber. 2013. Poder bélico da favela, Itaim Paulista, Zona Leste. Função pobre louco, só monstro. Entre becos e viela, vagabundo, é desse jeito. O brilho da lua ilumina o níquel da quadrada, moro? Ha, PBF afirma.